Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. A suspensão dos subsídios de férias dos pensionistas e a contribuição extraordinária de solidariedade para pensões superiores a 1.350 euros deverão ser duas das medidas do Orçamento do Estado para 2013 que o Tribunal Constitucional deverá chumbar. A TVI e o Jornal Sol noticiaram que já há ministros a colocarem a hipótese da demissão do governo. Caso o Orçamento do Estado seja chumbado pelo Tribunal Constitucional, o Presidente da República já tinha manifestado a sua dúvida em relação à constitucionalidade destas duas medidas e, por isso, enviou o orçamento para o Tribunal Constitucional. Caso estas duas medidas sejam chumbadas, o buraco no Orçamento do Estado pode chegar a 1.000 milhões de euros. O Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa registou só na noite de ontem e na madrugada desta sexta-feira 51 ocorrências devido à intensa chuva que caiu em Lisboa. Entre as 22h30 e a 1h40, registaram-se pedidos de ajuda um pouco por toda a capital portuguesa. A estrada marginal esteve cortada desde as 22h30 até às 6 da manhã desta sexta-feira, porque o mar inundou a estrada na zona de Caxias. Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Beja e Faro e o arquipélago da Madeira estão hoje sob aviso amarelo, o segundo menos grave de uma escala de 4, por causa da agitação marítima, com ondas que podem atingir os 5 metros. O nevão que caiu na Serra da Estrela durante esta noite e manhã desta sexta-feira obrigou a fechar as estradas de acesso à torre. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê queda de neve acima de 1.200 metros para hoje e acima dos 1.000 metros para sábado. Continua a haver previsão de neve para domingo, mas só nos pontos mais altos da montanha, a partir dos 1.200 a 1.400 metros. Angela Merkel deixou esta sexta-feira um aviso ao Chipre para que este país não ponha à prova a paciência da Troika, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia. A chanceler alemã falou sobre a situação do empréstimo de 10 mil milhões de euros ao Chipre durante uma reunião parlamentar do partido CDU-CSU e criticou ainda a falta de comunicação entre o governo cipriota e a Troika. Em Quântico, no estado norte-americano de Virgínia, nos Estados Unidos da América, um tiroteio na base militar fez esta noite 3 mortos, todos Marines. A base militar esteve fechada e em alerta máximo depois de um tiroteio ocorrido no campus de aspirantes a oficiais. O atirador era um Marine que matou uma pessoa antes de se barricar com outra numa casa. Quando as autoridades invadiram a residência, encontraram o atirador e o refém mortos. O antigo presidente francês Nicolas Sarkozy foi constituído arguído num processo de corrupção no âmbito de financiamento ilegal a partidos políticos. O antigo chefe de Estado francês foi ontem ouvido em tribunal. Em causa estão as elevadas quantias de dinheiro que terá recebido na última corrida ao Eliseu em 2007. As verbas terão sido oferecidas pela herdeira milionária do grupo L'Oréal, Liliane Bettencourt. A justiça francesa considera que Sarkozy cometeu abuso de confiança ao aproveitar-se de uma pessoa doente e fragilizada, violando os limites de gastos eleitorais. Portugal e Israel empataram a 3 golos num jogo a contar para a qualificação para o Campeonato do Mundo do Brasil em 2014. A seleção das esquinas marcou primeiro, por Bruno Alves, logo aos 2 minutos, mas depois Hemed marcou aos 24 minutos e empatou o jogo para Israel. Ben Bassat virou depois o marcador aos 40 minutos e colocou Israel a ganhar. E na segunda parte, Gerson aumentou a vantagem israelita para 3-1 aos 70 minutos. Hélder Postiga marcou logo depois e foi Fábio Coentrão quem empatou o jogo para Portugal. Portugal e Israel mantêm-se no segundo lugar do Grupo F, atrás da Rússia. A continuar neste lugar, a seleção portuguesa é obrigada a aceder ao play-off para tentar a qualificação para o Mundial de 2014. Cristiano Ronaldo levou cartão amarelo e não joga frente ao Azerbaijão. A seleção portuguesa de rugby entrou a ganhar no torneio de Sevens de Hong Kong, no Japão. Portugal venceu a Escócia por 27-21, com Duarte Moreira a ser a figura do jogo. Portugal está no grupo C, que integra ainda as seleções de Samoa e Inglaterra. O torneio prolonga-se até domingo e o objetivo dos Lobos é conseguir pontos suficientes para se manterem entre as 15 melhores seleções do circuito mundial e evitar o torneio de qualificação. Este foi o Antena Web Informação desta sexta-feira. Desejo-vos um bom fim de semana. Voltamos segunda-feira.